Eu não sei se eu torço pelo Justo, tá difícil, assim, é difícil. Não, coração. Não. Pô, parar com isso, você tem que torcer pro gol. Eu acho que não precisa. Não sei. Será que eu devo? Não vai mudar o jogo. Não interessa. Não vai mudar o campeonato. O América tem que ser maior do que uma posição temporária no bilão. Olha, me enganou bem, viu? Porque ela bateu na rede lá de fora e rolou pra trás do gol, até achei que fosse. Mas não foi não, viu, Sérgio? Terminou 2-0. Parabéns a mim e a todos os demais que marcaram 2-0. Eu sei que eu não me aproximei do líder, porque eu sei que o Alan Rejane também marcou 2-0. O Alan tá com uma tática interessante, que ele tá esperando o meu palpite pra fazer o dele. Você acha que eu não reparei, Alan? Mas eu reparei sim. Deixa aqui eu atualizar o placar lá no grupo do Decadente, só pra ficar marcado ali. E agora aqui sim, eu acabou acho que também. Aí acabou também. Corneta, você voltou? Cláudio? Não, né? Isso é compromisso, existe. Gente. O nome disso é compromisso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... O Thales tem toda a razão quando ele disse que nós somos uma bela de uma animação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar o programa de novo e aí sim a gente vem com aquela animação de sempre. Certo? Então vamos lá. Beleza. 3, 2, 1... Salve, salve, coelhada! Decadente 64! Sim, este é um segundo começo. Por quê? Eu vou dar um boizinho para quem só escuta o programa depois, que não ouve ao vivo, que baixa lá no MP3, no agregador de MP3, no iTunes, ou que pega lá no blog, porque esse começo nosso realmente foi muito devagar, foi muito moroso, tentando prestar atenção na televisão também, dividindo as atenções aqui. Então vamos fazer o seguinte, quem for ouvir lá no MP3 vai ter um programa um pouquinho mais limpo, não vai precisar sofrer esse início de jogo com essa leseira que nós estamos aqui. Quem quiser sofrer, vai lá no YouTube que está lá gravado também. O que fica na internet, o que entra na internet não sai nunca mais. Não é isso? Muito bem, às 8 horas e 27 minutos, acabou agora aqui América de Tchotchó e o América Real, né? Vencemos por 2-0, como eu havia previsto no nosso bolão. Sim, mais uma vez eu cravei. Gols de Renan Oliveira aos 37 do primeiro tempo. E o segundo gol do menino Messias, que foi... Não vi o tempo, você viu, Sérgio? Não vi, mas eu acho que foi por ali, né? Acho que foi por ali. 41 do segundo tempo. 41, foi o que eu estava imaginando ali, por volta dos 40 mesmo. 41, então. Já chegamos. Vamos falar agora do primeiro tempo, segundo tempo, eleger bala e colatina. Aliás, você que está lá no grupo do Decadentes, eu estou aqui escrevendo agora. Já começaram aqui, ó. Marcos Grassi, o Lucas Pontes. Muito bem, senhores. Assim que eu gosto. Efetividade. O resto da galera também que ainda não voltou para bala e colatina, tá na hora, hein? Então agora hoje, é a hora, porque hoje é ao vivo. Hoje é mais rápido. Hoje é mais rápido, hoje a votação tem que acontecer e o resultado já sai aqui mesmo. Vamos marcar aqui, eu não vou bater o martelo para fechar o horário não, mas vocês fiquem atentos aí, votem o quanto antes e na hora que der na telha, que a gente for votar aqui, nós vamos fazer uma soma rápida e já vamos eleger bala e colatina dessa rodada, desse ao vivo aqui. O Corneta nos abandonou, gente. Corneta, perdemos o Corneta. Daqui a pouco ele entra gritando aí, relaxa. Sérgio Tavares, você falava do primeiro tempo. Vamos repetir então para quem só chegou agora. O que, que você achou desse primeiro tempo? Eu achei que o primeiro tempo foi um bom primeiro tempo. Ouso dizer que foi um dos melhores 45 minutos do América. Não que também tenha sido um Barcelona, mas o América marcou alto os atacantes marcaram os zagueiros lá na boca da área já, não esperou o Tchotchó sair, marcou... Marcou na saída de bola. O time foi mais ofensivo, mesmo com três volantes, né, o que fica parecendo, nós estamos entrando com três volantes e tal, mas o Christian e o Juninho ficaram mais plantados, deixando o Blanco solto. Então ele chegava por trás do Mike e fez um meio atacante pela direita muito... Muito bom, muito efetivo. Até o Renan Oliveira não foi dos piores jogos dele, não também tenha sido nada demais. Não foi brilhante. Não foi brilhante, mas também não foi aquele sonolento dos outros jogos. Então eu acho que o primeiro tempo foi um bom primeiro tempo. O placar até seria injusto 1-0 no primeiro tempo, pelo que o América jogou. Acho que merecia pelo menos um 2-0 ali. Mas no segundo tempo, mudou tudo. O América abdicou de jogar, deu a bola pro Tchotchó e falou, não, eu vou sair só no contra-ataque. E o Tchotchó não tem competência para nem assustar muita coisa. Então ele ficou cozinhando o jogo, trocando bola e tentando fazer alguma coisa sem muita competência. E só os 41, que numa bola parada, a gente conseguiu fazer o 2-0. Então, no final das contas, não foi um jogo bom. Não. Se olhar o todo. Mas, eu gostei da postura do primeiro tempo. O América podia ter produzido mais. O América a gente já viu outras vezes. A gente viu principalmente nos clássicos. Ainda que o resultado final tenha sido... Os resultados tenham sido de derrotas, a gente viu e a gente comentou aqui que se jogar com esta seriedade contra as equipes do interior, vai dominar a partida, vai dominar o jogo. E, de certa forma, foi um pouco do que tentou mostrar no início do primeiro tempo. Isso aí. Fez o gol aos 37, já aí faltam 10 minutos para acabar com os acréscimos e tal. Natural que o time deu a tirada de pezinho ali, até por uma questão de desgaste mesmo, por ter corrido todo o primeiro tempo. Mas nada anormal, né? Até aí tudo bem. Volta para um segundo tempo e também é natural que a equipe adversária fosse querer buscar esse empate, voltar com mais disposição do intervalo. Mas não é para a América sofrer aquela pressãozinha que sofreu ali do Xará de Tchotchó, né? Não faz o menor sentido. Então, fica assim a satisfação pela vitória, sabendo que ela não passa da obrigação do América frente ao Xará de Tchotchó, que faz uma campanha lamentável no campeonato. E fica mais uma vez aquele gostinho de que dava, de que podia ser melhor. E infelizmente o time ainda não está totalmente engrenado, não são todas as peças que estão disponíveis. Atuações individuais ali. O Mike, que não tem entrado tanto. O Mike já fez o seu estágio probatório para você fazer uma análise? Ah, eu acho que não. Acho que não. Que não jogou nada ainda. Não, eu não vi nada do Mike. Eu vou até entrar pra... Hoje eu não vi nada porque ele não fez nada. Não, sim. Ele não jogou nada. Eu quero pegar os números aqui, porque na minha cabeça, esse foi o primeiro jogo que ele jogou inteiro. Ele entrou assim, titular? Não foi. Foi não, eu não vou lembrar qual foi o jogo, mas teve um outro jogo que ele entrou como titular também. Bom, enfim, vai. Todas as vezes que eu vi o Mike e tal, ele entrou sempre no segundo tempo, no final ali e tal, e não produziu nada mesmo. Hoje também não produziu nada. Então, tudo que eu vi do Mike é muito pouco de produção dele, mas eu acho que é pouco ainda para eu analisar. Entendi. Eu acho que é isso. Eu acho que tem que ir colocando ele pra ir vendo o que ele pode produzir. Ao que parece, ele entrou duas vezes no Mineiro e uma vez na Primeira Liga. Um dos jogos que ele entrou o jogo inteiro foi aquele jogo contra o Flamengo aqui em Brasília. Esse eu tô lembrando que ele entrou já de titular. Eu não lembro se ele foi substituído ao final, mas eu acho que não. Acho que ele jogou o jogo todo. Ou seja, três jogos. Mineiro, já não vou lembrar. Três jogos é pouco, De certa forma é, né? Eu vou te dar um desconto. Eu tô dando os números aqui. Contra o Flamengo, ele jogou 55 minutos. Foi o jogo que ele entrou. Contra o Atlético, ele jogou um minuto. Não conta. Não conta, pois é. E hoje. Que hora que ele foi substituído. Deve ter Quer dizer, hoje foi o primeiro jogo inteiro dele, assim, digamos. Foi só isso? É, uai. Entendeu? É isso aí. É, eu achei que tinha mais. Ô, gente, eu vou ter que tirar o corneta da conversa, porque vocês não estão ouvindo aí, mas ele tá fazendo uma zoeira. É mesmo? Então, olha, beleza. Você tá ouvindo não, não, Sérgio? Não. Não? Não. Ah, então que isso recai sobre mim. Então agora eu entendi. É porque eu baixo o som dele aqui e realmente não vaza no áudio final da galera que tá ouvindo. É, agora eu tô descobrindo que não vaza também para os outros convidados, mas eu, como sou o anfitrião aqui, fica uma zoeira, ele tá no ADR com a mulher dele lá, então é melhor tirar ele da ligação. Muito bem. Se aqui, ele quiser, depois ele entra de novo. Ah. Só para corrigir o que eu falei, teve mais um jogo no Mike que ele entrou aos 30 do segundo tempo. Então jogou aí 15... Que foi, acho que até a estreia dele, não? Sim, a estreia dele contra o RT. Isso. Depois ele jogou contra o Flamengo, entrando de titular, saiu aos 55. Depois, no jogo contra o Atlético, ele entrou já aos 45. Exatamente, foi isso mesmo. Eu tô olhando aqui agora e é exatamente isso. É, tudo bem. Eu não, até... Não. A minha análise é só o seguinte, ó. O que eu vi dele? Ele jogou alguma coisa? Não. Não jogou nada ainda. Mas isso dá para fazer um julgamento de que ele é uma bosta e não serve para nada? Não, porque é muito pouco para avaliar. Ok, justo, é justo. Seu Cláudio, o senhor tá bem? Diga. Tô não, resolveu aí? Ah, resolvido aqui. É estresse. Tô muito bem, parabéns. Então tá bom. O senhor quer comentar sobre o primeiro tempo? Primeiro, não, jogou bem, mas a gente tem que considerar também que esse jogo bom também, que jogou com um dos piores times do campeonato também, né? Era obrigação jogar bem esse jogo inteiro, né? É, ou tem isso também, né? É o Lanterna agora ou era já Lanterna? Não tô... Se era na rodada, eu já não vou saber te dizer. Não, que ele hoje, que ele agora está como Lanterna, já era? Já era. Então já era. Porque o Democrata tem 4 pontos. O Tchau tem 3. Então, só se ele ganhasse que ele sairia. Entendi. Eu não vi qual que foi a rodada, como é que foi a rodada dessa semana, então fiquei perdido. E o segundo tempo é que negócio, você tá jogando com o time que tá morto, você vê que negócio com a draga. Aí você vai também. É o famoso quando precisar marca, né? É o que a gente mais leva a ferro, né? Foi o nosso segundo tempo. Tanto que a gente até marcou os gols no segundo tempo, nem merecia, não, mas marcou também. E o time também não ofereceu perigo nenhum pra gente ficar preocupado também, que negócio, ah, meu Deus, tão no sufoco do tchó-tchó. Só que assim, deu pro gasto, né? Exatamente. É isso, a meia tchó-tchó tá com 3 pontos, Democrata com 4. Tchó-tchó realmente é o Lanternáfiscos. Que mais nós tivemos esse final de semana aqui? O RT ganhou do Vila e aí entrou ali na quarta posição. Uberlândia ganhou da Caldense, ficou na quinta. Bom. O resultado foi bom, na minha opinião, porque se a Caldense vence, ela faria os 14 junto com a gente. Exato. Então, como ela perdeu, a gente já deu uma descolada do quarto. O Vila que podia ter ganhado da URT, né? Que aí o URT ficou com 13, o Vila ia ficar com 10, ficariam os dois com 10. Mas aí também, né? É obrigação do América, no mínimo, fazer algo melhor, né? Eu queria trazer as estatísticas do jogo, mas meu Footstats aqui parou de funcionar essa semana. E eu te falo que teve um negócio aí que mais surpreendente foi a Tombense engrossar com o Cruzeiro no Mineirão, né? É porque eu não vi o jogo e o resultado de fato surpreende. Mas será que o Cruzeiro não... O Cruzeiro perdeu o... Cruzeiro o quê? Cláudio. O Cruzeiro perdeu o Robinho. Ah, o Robinho? Robinho contundiu. Não sei quanto tempo, mas saiu do jogo hoje, contundido. Ah, muito bem. É, eu não vi o jogo, então não sei como é que foi, mas o resultado de fato surpreende. Muito bem. Sérgio, vamos atualizar o bolão? Vamos, vamos conversar mais um pouquinho, deixa eu terminar de. Eu tô atualizando enquanto a gente tá conversando aqui. Sim, senhor. É, só fazendo as duas tabelinhas, né? Da rodada e a geral. Ah, verdade, que agora tem essa. Então tá. Então o nosso Axl Rose, você vê como é que funciona essa mente genial durante o programa fazendo os seus cálculos. Vamos ver o que teve de comentário aqui. Depois da crítica do Thales sobre a nossa animação, teve aquele momento que a gente tava falando do pênalti do Renato Juste, agarrou pela cintura e jogou no chão. Caiu de costas, ô Marcos? Porque se caiu de costas, eu acho que é ipom, né? E aí, vitória do América imediata. Outra do Marcos Gás, o Decadência tem um hater? Acho que não é a primeira vez que esse Fábio Luiz tá cornetado no canal. Exatamente, isso é sinal de sucesso, né, Marcos? Quando você começa a desenvolver haters e cópias. Mas você vê. Um hater pra caçar, né? Você vê que o Decadente. Você vê que o Decadente é tão vagabundo que o hater é, né, bem chulezinho também, né? Enfim. Não, um cara pra ser hater da gente tem que ser muito fracassado, convenhamos, né, sim, gente? Puta que pariu, né? Tá bom. Escolhe o trem melhor pra ser hater, né, gente? Por favor, meu né? Meu Deus do céu, tá bom. Deixa eu ver. Aqui, ó, a galera que tá. Que tá chegando agora, vamos voltar lá no Bale Colatina, porque o resultado sai hoje ainda, viu? Então, é quem começou a ouvir agora há pouco, saibam disso. E não tem muita gente aí hoje mesmo, não. Acho que tá todo mundo terminando de tomar suas pingas e vendo o jogo. E geralmente é assim quando a gente entra ao vivo em cima da hora. Cláudio. Diga. Você não estava aqui na hora que nós começamos a falar. Nós fizemos uma segunda abertura do programa. Que no final, na hora que for colocar o MP3 lá, eu vou cortar aquele nosso início durante o jogo, porque ali ficou uma bosta. A gente tá desanimado, prestando atenção no jogo. Não vale a pena fazer o resto sofrer. Então, tudo aquilo que a gente acabou dizendo da atuação do time e tal, a gente repetiu ali depois do apito final. Você tem mais alguma consideração sobre o jogo, sobre as atuações que você quer fazer? Concordo plenamente com o que vocês falaram, não sei, não, mas concordo. Você viu, né, Sérgio? Eu tô precisando de alguém pra encher linguiça, mas não consegui. Hoje não dá pra encher linguiça, não, gente. Hoje eu já comecei com vontade de acabar o horário, sabe aquele negócio? Hoje o funcionário meu público bateu 6 horas, largo o lápis. Pois é. Hoje tá difícil. Então, a gente inteira do Chuck Berry, né, cara? Só comentar também, né? Então vamos tocar o bonde. É verdade. Bem lembrado. Bem lembrado. Fica a homenagem. Gente, a qualidade do programa ela é diretamente proporcional à qualidade do jogo jogado. E hoje foi aquele lamento que nós vimos em campo de um América que buscou um pouco mais, mas sem efetividade. Não consegue transformar esse ímpeto que tem em algo em rede, em bola na rede, né? Aliás, falando nisso, Gustavo Blanco é um craque, de fato, melhor contratação que o América fez esse ano, tem se mostrado um jogador regular e regular na faixa alta de desempenho em jogo após jogo. Agora, tem um fundamento que não é o dele, que é o arremate. Vocês já repararam? Eu não falo nem só por essa chance que ele teve agora, no segundo tempo, da bola que foi rolada para ele, em que ele não arrematou lá muito bem. É uma coisa que eu já vinha anotando em outros jogos também. Eu não me lembro de ter visto um bom arremate do Blanco quando ele teve chance. O que vocês... Vocês já pararam para reparar nisso? Não, já, mas... aí eu acho que você tá querendo demais. Eu quero jogar bem. O cara desarma bem, o cara passa bem. Você ainda quer que o cara chega, cruza bem, você quer que chega lá na área e ainda chuta bem. Aí é um Pelé, ué. Não, olha, na verdade, eu quero. É claro que eu sempre quero. Mas no caso do chute, eu fico um pouquinho mais indignado, porque o chute é a essência. Não, o chute entendeu? É o fundamento inicial, é o fundamento primordial. A gente, quando tá batendo pelada na rua, abrindo aquelas tampas de dedão, o nosso objetivo sempre era buscar o gol. Por mais que a gente buscasse ali durante o jogo alguma disciplina que a gente não tinha na época, enquanto crianças e tal, alguma disciplina de posicionamento, a função da gente jogando bola era o tesão, o grande tesão era fazer gol. Ninguém contava desarme, ninguém contava. É verdade. Né? O tesão sempre foi fazer o gol. Então eu não consigo entender. Mas olha só, eu concordo com você, tá? Só brinquei aqui. Mas a posição dele não é uma posição do cara que chega pra chutar. Né? Ah, não tô exigindo isso dele, não. Não, vamos deixar isso claro. Não faço essa crítica exigindo que ele fosse melhor e que ele vai, fica agora depois do treino pra treinar arremate. Não quero que ele faça isso. Foi só um comentário, que assim, se a gente precisa achar uma falha nele, já que ninguém é perfeito, Beleza. Não, por enquanto seja a falha do arremate. Até porque não é a função dele, mas eventualmente, como rolou hoje, essa chance vai pingar na boca dele e é bom que ele saiba o que fazer, né? Todos os jogadores que estão lá do meio pra frente. E é ruim que ele perca essas oportunidades. Pois é. Muito bem. Seu Claudio, o senhor quer comentar alguma coisa? Não vou não. Hoje eu tô quietinho, gente. Tá bom, eu vou te deixar quietinho, muito bem. Vamos, Sérgio, agora... Isso, então vai. Ele fala isso mesmo. Pera aí, deixa eu abrir aqui, ó. Eu tirei as imagens aqui, eu vou postar no grupo e a gente vai falando à medida que eu vou postando, tá? Uhum. Mas primeiro eu vou colocar a rodada de hoje. Muita gente pontuou. Então, quer dizer, se você não pontuou, você se ferrou. Porque aí você descola, igual o meu caso, né? Eu fiz 4 pontos só. A pessoa, para não pontuar hoje, ela no mínimo tinha que ter colocado um empate do América, assim. Um empate, 0x0 ou 1x1. Sim, não. Todo mundo que apostou no América. Não teve ninguém que apostou no empate. Aliás, mentira. Não, teve gente que apostou no empate. Para não pontuar, tem que ter apostado empate. Porque se apostou em vitória americana, fez 4 pontos. Mas mesmo quem fez 4 pontos, ficou para trás, porque a grande maioria fez ou 10 ou 7 pontos. É isso que eu quero dizer. 56 pessoas fizeram mais de 7 pontos. 56, mais de 7 pontos, obrigatoriamente é 10, né? Não, ou 7 ou 10. Ah, ok. Entendeu? Maior ou igual, tá certo. Maior ou igual, isso. Uhum. Nós tivemos 23 pessoas fazendo 10 pontos. E mais 28 fazendo. 28 não, 20. Deixa eu ver aqui. 24. Não. Ah, enfim, uma galera aí fez 7 pontos. Peraí que eu vou postar aqui. Posta lá então pra gente comentar. Eu tô querendo ver aqui também. Quero ver se eu subi pelo menos alguma posiçãozinha. Você tava onde? Eu sei que eu não vou incomodar. Eu tava em quarto. Eu sei que eu não vou incomodar o líder, porque ele copiou meu placar de 2x0. Mas eu não vi o resto da galera, como é que eles apostaram. O Alan deu uma descolada, viu? Descolou dos outros, de mim não. Mas você já tava pra trás, né? Eu tava em quarto. Ó, postei lá. Vamos ver aqui. A rodada atual. E agora eu vou postar a rodada cheia. Acumulada. O acumulado. Muito bem, vamos aqui, ó. Eu acho que quem acerta o placar, embora tenha sido um número grande de pessoas, foram 23, quem acerta o placar correto merece ter seu nome citado. Então vamos dar uma passada rápida. O Alan Rejane, Adolfo Parense, Adriano Lacorte, Arthur Sanazarro, Brendo Manuel, Bruno Rezende, o Diego Fried Araújo, Edivane Araújo, Edmilson Pereira, Felipe Reis, esse que vos fala, Jefferson Costa, João Guilherme, Juliano Melo, Léo Baltazar, Leonardo do Carmo, Lucas Caetano, Marco Tavares, Maurício Kifuri, Ramon Gregório, Sérgio Meira, Sidney Júnior e Thales Nogueira foram os que apontaram assim precisamente o placar dessa rodada. Seu Sérgio Tavares, o senhor fez 4 pontinhos, hein? Que coisa, rapaz. Aí eu não posso nem tirar a onda dessa vez. Teve gente que não apostou, né? Teve gente que não palpitou, né? Esses estão sem pontos aqui. Ou não apostaram, ou apostaram no empate ou na derrota, né? Muito bem. Mas a maioria ali não apostou nele. Tá certo. Então é isso, senhores. E já tá aqui o acumulado. Vamos ver o acumulado. Ah, mais 5 pontinhos. Não aumentou a diferença, é verdade. Mas deu uma escalada de segundo, né? É, por que que... Na verdade, eu continuo em quarto. Eu não sei por que que mudou. Não. Você subiu, mas quem tava em segundo... Quer ver, ó? Deixa eu olhar aqui. Quem tava em segundo tava 2 pontos. Ah, era o César. Dele, era o Heitor. Não, era o Heitor. Era o Heitor? Tava 2 pontos. Ah, e o Heitor só fez 7 pontos, é isso? O Heitor deve ter feito 7 pontos. Deixa eu ver aqui. Isso, o Heitor fez 7 pontos. É, foi isso mesmo. O Heitor fez 7... E aí eu consegui chegar perto do Heitor, então. O Sérgio Meira, a mesma coisa. Fez 10 comigo. Então nós dois chegamos ali mais perto do Heitor. Seu Claudio Sávio, o senhor tem que sair? Tem que dar saída aqui. Problemas familiares. Tá, falou, gente. Fica à vontade. Falou. Não exagera no sal. Falou. É mais. Lá vai ele fazer os molhos à bolonhesa dele. Aí dessa vez nós pedimos para ele não fazer ao vivo. Ó, o Thales já tá falando que melhorou a animação do programa. Ô, Thales, na medida do possível, né? Vai melhorar mais. Agora o corneta saiu, agora tá bom. Agora a gente fica feliz. Olha só, eu queria deixar bem claro como é que tá aqui o Decadentes, hein, Sérgio? Você tá com 30 pontos? É, porque foi roubado, né? Aí me tiraram. Ou seja, que se não absurdo, tivesse o bom, eu tava nas cabeças. É isso. Não. E eu tava ali não. Em cima. É, ué. Não tava junto falar disso, com, né? Com o Adriano, o Brendo e o Mark, ué. É, ué. A pessoa preferiu cair na esbórnia do Então Brilha a fazer o seu palpite. Há uma penalização. Não é questão de preferência. Não é isso. Não, é o quê? Não, é carnaval, velho. Sou eu que decido isso, não. O carnaval é que manda, velho. Uai, prioridades, meu querido. Tem gente que vai pra retiro espiritual. O carnaval não manda nada, não. Se você deixou que os prazeres da carne subjugassem a sua sensatez, não culpe nós que aqui estávamos fazendo o nosso palpite corretinho. Muito bem. Olha, tá, eu tô gostando desse trem, viu? O pior é que eu tô tentando deixar o Alan Rejane apostar na frente pra eu fazer alguma análise e tentar chegar perto. Eu quero apostar diferente. Mas ele demora, rapaz. Ele demora pra apostar. Aí fico aí. Aí eu fico com medo de perder também. Aposta, acaba apostando e ele vai lá e copia. Que absurdo. Muito bem. Mas tá bacana esse bolão. E o fato de ter muita gente pontuando alto, 56 pessoas fizeram as duas pontuações máximas possíveis, ou 10 ou 7 pontos, só vão mostrando que com o passar do tempo a qualidade do bolão vai se aprimorando. É isso e aí que vai, o que vai definir vai ser mesmo o detalhe. E é isso que vai definir a camisa ao final. Mas tá bacana, eu pelo menos tô achando divertido. Acho que o do Brasileirão vai ser ainda mais divertido. Também acho que vai ser bem legal. O Marcos Graça tá chorando aqui, porque nós teremos mais um programa sem a mensagem edificante do Corneta. Ô Marcos, o Corneta já não tá mais tão edificante, né? Isso, é. Vamos falar a verdade. Exatamente. Ele não tem mais conseguido transpor a sua sabedoria para os nossos ouvintes. Mas eu vou cobrar isso dele. Eu vou levantar mais uma vez essa bola, falar que o povo está pedindo e que ele precisa. Aclamação popular. Exatamente. Comprar uns novos livros de autoajuda, quem sabe, para ter alguma iluminação. E vamos ver o que, que ele fala. Com a saída do Corneta, estava eu aqui a pensar. Bala e colatina. Basicamente, para nós dois, um concordar e a gente vai eleger, ou vai ser a voz do povo. Então, pela terceira vez, eu insisto, quem tiver online, manda o voto de Bala e Colatina, porque é muito provável, não sei se é tão provável, mas assim, a possibilidade é muito maior de que a decisão venha do voto popular. Vocês têm 33% do peso no voto na noite de hoje. Então, aproveitem, que não é todo dia, não se acostumem. Muito bem. Você já quer ir para Bala e Colatina, Sérgio? Você Tem mais não, alguma coisa no jogo? Eu também... Não, podemos ir, mas eu ainda tô coletando aqui os dados. Você precisa me dar um... Então, galera, vocês têm 5 minutos para terminar de votar em Bale Colatina, viu? O último voto que tá aqui é o do Heitor. E vamos fazer essa conta. Vocês precisam comentar também, gente. Vocês estão ajudando. Ô, Thales, não é só comentar sobre a animação. Comenta alguma coisa, porque melhora o assunto da galera, que hoje em dia não tem muito assunto. O que eu vou falar por hoje? Ó, vamos lá. A minha impressão do Mike. É, o Mike jogou muito pouco, etc. e tal. E eu concordo com o Sérgio. Eu só não sou partidário de não dá para avaliar o cara com menos de 5 jogos. Não dá para você decretar uma avaliação, mas que dá para você avaliar, dá, né? E hoje ele não fez muita coisa. Num jogo em que até Renan Oliveira teve espaço para correr, receber a bola sem marcação e arrematar muito bem. Enfim, correu na marcação. O Mike em si eu achei bastante apagado no jogo, não vi nada que me encantasse e que fizesse dele a minha escolha para começar a partida. Qualquer situação, ele deve ter mais oportunidades? Deve. Principalmente nessa reta final da primeira fase do Mineiro, se é que o Anderson acredita nele, que ele tenha chances agora, porque a menos que ele esteja mostrando alguma coisa muito diferente nos treinamentos, eu não vejo razão para ele entrar nas finais, onde nós certamente estaremos, ou mesmo no Campeonato Brasileiro. Aí no Brasileiro, mais por uma questão de pensar que é a hora de entrar com força total, porque cada jogo vale 3 pontos, cada jogo é extremamente importante. Não tem essa de construir o time durante a competição. Então, menino Mike, se está na meu via, por favor, apenas melhore. Enquanto isso, saiba que o senhor tem toda a confiança de Sérgio Tavares. Não é que tem toda a confiança, não. Peraí. Não. Deixa eu tentar. Deixa eu mudar. A palavra não era confiança. Deixa eu mudar. Tem toda a confiança, não. Tem toda a parcimônia de Sérgio Tavares aguardando qualquer exibição melhor que o senhor tenha mostrado. É isso? Melhorou? Mas porque não é. Não é o Mike, é qualquer um. A análise com poucos jogos, ela é fácil de ser errada. O meu ponto é esse. Quando eu estabeleço 5 jogos, com 5 jogos você também pode errar numa análise. Com 10 jogos você pode errar numa análise. Mas é o mínimo que eu coloquei para mim para que eu tenha embasamento suficiente para eu conseguir analisar alguma coisa. É só isso. Tá, o critério que eu criei. Essa semana teve... não sei se foi nessa ou na semana passada, eu tô meio alheio ao grupo lá do WhatsApp, mas nós tivemos aí... Ó, bota mais um votinho. Excepcionalmente hoje, nós vamos aceitar o voto de Bale Colatina aqui pelo chat do YouTube. Então bota o voto aí do Thales Costa, ele já tinha votado lá no WhatsApp, Sérgio? Não sei, tem que conferir aqui, peraí. Então confere. Thales, você tinha votado lá, não pode votar duas vezes, hein? Que aí é fraude eleitoral. Mas se não tiver votado... ele votou aqui no Bala Messias e no Colatina ele votou no Pará. Então vamos lá, mas eu vi aí nas últimas semanas lá no grupo do WhatsApp a discussão sobre jogadores em geral, sobre jogadores que saíram do América. O Alisson, eu não sei se foi o Alisson que estava defendendo que eventualmente a torcida... Acho que era isso. Se eu não li errado e eu li correndo, então a probabilidade de eu estar errado é muito grande. Além do fato de eu ser quem sou, então a probabilidade de eu estar errado sempre é muito grande. O Alisson defendendo que em certos casos a torcida do América pega demais no pé e condena o jogador muito cedo. Isso. E aí teve comentários sobre... Quem que era? Acho que falaram do Osman. Hoje mesmo alguém falou do Giroto. Parece que ele marcou 3 gols lá na Chapecoense. Uhum. Teve comentário de jogador que estava na Libertadores. Eu não estou lembrando quem que era. Nicão, né? Acho que era Nicão. Nicão. Então, assim... pois é. De fato, a gente pode acabar... A gente pode não, né? Alguém que seja mais precipitado, vendo 1, 2, 3, 4 jogos, decretar o valor de um jogador pode acabar errado e eventualmente pode ser precipitado. Quanto menos jogos, maior a chance de precipitação na análise do jogador? Claro que sim. Ao mesmo tempo, não dá para você pegar o cara e deixar ele aqui por 6 meses e aí falar que 6 meses depois o cara não apresentou nada e falar que foi injustiça por parte da torcida. Pegar, por exemplo, o caso do Nicão, que o Nicão acho que nem foi tão criticado assim aqui no, quando passou por aqui. Foi? Você acha que foi, Sérgio? Ah, eu xinguei ele bastante. Você xingou ele bastante, não, mas tudo bem. E olha que você é um rapaz ponderado que espera 5 jogos para poder xingar bastante. Muito bem. Pois é, aí você tem lá. Porque o que me pareceu na minha leitura dinâmica ali do grupo era de que havia um certo lamento. Falar, ah, torcida da América pega no pé demais. Olha aí o cara, tá jogando Libertadores, tava jogando não sei aonde. Isso acontece com vários jogadores. Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Yeah. Primeiro, saber ouvir as vaias e as críticas da torcida. E saber trabalhar com elas e superar essas críticas é papel também do jogador de futebol. Especialmente se a gente está falando da torcida do América, que não tem botado muita gente no campo, né? Vamos falar a verdade. Então, eu não consigo muito, eu até entendo e sou daqueles que diz que sim, durante o jogo não vamos ficar vaiando, vamos incentivar, uhum, etc e tal. Eu acho que essa é uma postura mais positiva para o América, uma postura que ajuda o clube, mas ao mesmo tempo eu sou também capaz de entender que pera lá, se o cara está se assustando com 300 torcedores do América xingando ele dentro da Independência, por mais que seja audível dada a acústica do estádio, não é, né? Não é para ficar nessa leseira toda, igual teve o Rafael ano passado, xingando a torcida. E, porra. Eu não tô entendendo por que você tá indo por esse lado. Eu não me lembro de tantos jogadores igual o Rafael que brigou com a torcida assim. Quer dizer, não. Que brigaram com a torcida, não. Mas tem vários que, após esses 5, 6 jogos, começam a ser criticados pela torcida, continuam sendo criticados pela torcida. Eu até vou concordar com o Alisson, que seguramente, em vários casos, esses jogadores começaram a ser criticados pela torcida muito cedo. Eu só não acho que se esse cara que foi criticado muito cedo permaneceu aqui no time durante 6, 8, 10 meses, 1 ano, não mostrando grande resultado, não mostrando grande futebol, e continuou a ser criticado. Se eventualmente ele sai, vai para outro time e lá ele começa a mostrar futebol, eu não vou achar que é por causa eu não consigo aceitar que foi porque ele foi condenado muito rápido pela torcida da América. É nesse ponto que eu tô chegando. De fato, não. A maioria dos jogadores é criticado e não tem problema com a torcida. Mas essa, assim, que foi o que me pareceu o argumento na discussão no grupo do Decadentes, é de que, não havendo essa cobrança precipitada da torcida, o cara teve espaço para florescer e mostrar o seu bom futebol. Ah, entendi. Não, eu não tinha enxergado por esse lado, não. Esse ponto é que eu fiquei meio assim. Porque a crítica era essa, falava que o cara tava. A discussão foi de que o cara tava bem não sei aonde, e falaram, a torcida do América às vezes critica rápido demais. A torcida do América às vezes critica rápido demais, e essa coisa de não ter muito tempo para esperar esse jogador mostrar seu futebol, não é só uma questão de impaciência, não. O América é um clube de recursos escassos. A gente não tem tempo para ficar pagando jogador que não vai efetivamente produzir, né? A gente não tem essa capacidade de guardar o cara, trabalhar ele com mais calma, né? Igual outros clubes, mesmo nacionalmente, tem. Então o cara chegou, ele precisa produzir alguma coisa, ele tem que estar pronto para entrar e fazer o papel dele. o papel dele sendo nos levar à vitória, seja defendendo bem ou seja atacando bem. Então, mas aí, ó, agora eu vou fazer o advogado do diabo. Advogado dele. Por exemplo, o Rafael Bostas. Uhum. Há quem defenda ele, eu não sou um desses, mas há quem defenda ele, mostrando que os números dele em campo eram os melhores do time. E a torcida pegou muito no pé dele. Eu acho que o caso do Rafael é um caso muito isolado. Ele não representa o que é a cornetagem da torcida, tá? Eu acho que foi um caso muito específico ali. Uhum. A torcida vaiou, ele se enfureceu, ficou puto, então, normalmente eu acho que não tem isso. Por isso que eu não estava entendendo o ponto que você estava querendo levar. Eu não acho que a reclamação da torcida tem tanta relevância pro jogador. Tem relevância entre a gente. Sim. Mas não, pro jogador mesmo, eu não sei se... Eu não tenho essa certeza de que chega tanto isso e aí isso faz com que ele jogue menos ou fique insatisfeito e saia e vai. Eu não sei se tem tanta relevância assim. O caso do Rafael foi um caso específico que aconteceu isso. E tem gente que defende que os números dele eram muito bons e tal, e não precisava de tanta impaciência. Né? Eu acho que são duas coisas. Agora, a gente analisa a gente mesmo, que o América é muito corneteiro, mas eu acho que todo torcedor é um pouco assim. Quer dizer, a gente fala assim, putz, xinga o cara, aí ele vai embora. Ah lá, ó, no outro time ele tá jogando bem. Mas no outro time ele jogou bem naquele pequeno jogo que você assistiu. Se você estivesse assistindo todos os jogos, você ia ver que ele é tão ruim quanto... Entendeu? A comparação é injusta porque no seu time você vê todos os jogos, todos os lances, tudo do cara. No outro jogo você só vê o gol que ele fez. Aí você fala, tá vendo? O cara se destacou lá. Então, sei. Acho que isso é um pouco geral, assim. Não é característica exclusiva do americano, não. Não sei também. Até certo ponto tô de acordo. Mas a impressão é porque a gente passou por tanta coisa. É porque a impressão que dá é que o americano que sobrou é aquele que tá lá ainda, é aquele que tá acompanhando ainda. Ele é mais apaixonado que o torcedor dos outros times. Não que os outros times não tenham torcedores tão apaixonados quanto nós somos, mas proporcionalmente, vamos dizer que se houvesse um índice de paixão futebolística, um índice de paixão clubística, esse índice médio do torcedor americano seria mais elevado que o índice médio das outras torcidas, porque depois de ter passado tanto tempo sem título, visitado o módulo 2, tanto tempo na Série B, mesmo na década de 90, o período que a gente passou sem disputar nenhum campeonato nacional, depois disso tudo, né, que acaba funcionando como um filtro, o que sobrou ali da torcida americana foi só aquele mais cascudo, aquele que aguenta mesmo. Então, às vezes, eu acho que esse cara, muitas vezes por isso, por ser mais passional do que ter uma relação mais, como eu diria, mais casual com o clube, que nas outras torcidas você tem muito, todo mundo conhece torcedor do Atlético, do Cruzeiro, que não cita 5 jogadores do time. Todo mundo conhece. O cara bate no peito, fala que é atleticano, goza o outro, cruzeirense, atleticano, o dia que tem que o jogo que o time ganha, que o time perde, porque viu o resultado nos gols fantástico. Mas se você pedir para escalar 5 jogadores do time, o cara não fala. Todo mundo conhece. Então, eu acho que isso acontece menos. Esse torcedor casual, assim, ele é menos presente na torcida americana, e talvez por isso a gente se ache mais chato, a gente acabe sendo mais crítico. Mas vamos lá, falando em crítica, falando em torcedor crítico, vale Colatina, você tem resultado? Bem, vambora? Vamos. Então, acabou, não vale mais palpite de ninguém. Muito bem. Beleza? O do Thales estava no meio? Não, o outro Thales já tinha votado, mas o Thales Costa não, então já computei o palpite dele aqui no bate-papo. Muito bem. Então vamos lá. Você quer o que primeiro? Eu quero... Desculpa que apareceu um negócio aqui. Eu vejo depois. Não, eu recebi uma mensagem no celular de que ele detectou um malware no aplicativo do meu banco. Então pode ser que minha conta esteja sendo drenada nesse exato momento, mas vamos, compromisso. Vamos falar de Colatina primeiro, pra gente terminar bem, porque o jogo foi de vitória. Isso, Colatina ficou muito dividido aqui. Uhum. Os votados foram Hugo, um voto, Mike, um voto, Renan Oliveira, dois votos, Pará, dois votos, Renato Juste, dois votos. Ah, teve um voto que o Gustavo Samurai votou em si mesmo, porque até hoje não pontuou no bolão. Nossa, sério? E ele tá apostando em todas as rodadas? Não, não, em todas não, mas ele já apostou bastante e realmente não pontuou. Que isso, Gustavo? Mas vai. E o vencedor foi o Enderson Moreira com três votos. Muito bem. Enderson Moreira com três votos. Qual que é o seu voto, Sérgio? Eu vou votar no Mike. Não, não gostei, não fez nada. Então é nele. Eu não acho que o time individualmente teve ninguém que foi péssimo, não. Não. No meu ver. Mesmo no segundo tempo. Mesmo parar. Quem jogou abaixo ali foi o Mike. É. Eu queria votar no Pará. Então vote no Pará. Se eu votar no Pará, o Enderson fica com 0,33, o Mike fica com 0,33 e o Pará vai ficar com 0,33. Ou eu posso votar no Mike, ele vai ficar com 1, ao mesmo tempo não seria muito justo, que é o primeiro jogo dele inteiro. E aí nesse ponto eu vou concordar com você. Então eu vou votar no Pará. Votar no Pará. Acho que o Pará não é a peça que a gente precisa ainda pro Campeonato Brasileiro. Pelo menos pelo que ele mostrou até agora. Então vai ser o meu, vai ser o Pará. Fica então 0,33 para cada um na soma final, na pontuação do campeonato. E o Bala? Bala, vamos lá. O Bala já foi menos distribuído. Nós tivemos um voto para o Blanco, um voto para Lupo, três votos para o Messias e o vencedor Christian, sete votos. O Christian jogou essa bala toda? Ah, eu achei. É mesmo? Meu voto é no Christian também. O Christian já ganhou, aliás, você não precisa nem de falar nada. Então é isso, gente, indo embora pra casa. Não, mentira. Até porque eu já tô em casa. Não vi. Falha minha. Eu devia ter prestado mais atenção. Eu confesso que minha atenção nesse jogo precisou ser dividida. O Christian foi o Casimiro do América. Foi? Foi. Então, muitos passes. O gol foi o passe dele. Ele deu um passe longo pro Blanco. E voltou a bola pro Renan Oliveira sozinho chutar. Acho que muito do meu problema foi isso mesmo. Foi confundir o Christian com o Blanco em alguns momentos. De não ter visto. Porque o meu voto seria no Gustavo Blanco. Talvez eu tenha confundido eles em alguns momentos. Não sei. Mas bem. Eu achei que ele era a peça que precisava. Por quê? A gente analisou muitas vezes o Blanco. O Ramon chegou a falar que queria ver o Blanco de atacante. De meio atacante. Né? Porque a gente via muita qualidade no Blanco. Mas você precisa de ter um cara atrás, né? Uma retaguarda ali. O Christian foi esse cara que substituiu o Blanco e deu liberdade pro Blanco sem perder o passe. Que é o principal, né? Não adianta só você desarmar o adversário, você tem que saber tocar também. Ele conseguiu, ele e o Juninho, fazerem o desarme bem, e ele deu muitos passes bons. Tô bem, então tá aí, menino Christian. Mas você vai votar em quem? Não, eu votei no Blanco. Meu voto seria do Blanco, continua sendo, na verdade. Mas já tá definido, o Christian leva, parabéns pro Christian. Vou prestar mais atenção nele na próxima vez. Muito bem. Temos mais algo para hoje, Sérgio? Não temos, não. Hoje está fraquinho. Eu também não estou sabendo. Eu devia ter falado isso já nos dois últimos programas. Dá alguma satisfação a respeito do Deca Brand na Canela. E acabei não dando, por esquecimento mesmo. Mas como é que tá? A gente vai ter, sim, o episódio 2 do programa. Dessa vez eu acho que ele acontece essa semana. Nós ainda vamos confirmar, mas eu acredito que sim, nessa semana a gente ainda consegue fazer o segundo episódio do Deca Brand na Canela. Tem alguma dificuldade, especial por causa do Guilherme. Guilherme viaja muito e todo mundo que viaja bastante a trabalho sabe que a internet do hotel não é exatamente a melhor coisa do mundo, então fica difícil para ele fazer o programa. E a ideia é de que estejamos sempre os três ali, eu, ele, pelo menos eu e ele, o JP, eventualmente mais algum convidado, para a gente comentar, fazer essas análises nossas, certo, gente? Então eu acho que essa semana tem. Vocês vão ficar sabendo de horário, marcação mais para frente, mas fiquem tranquilos que a gente avisa nas redes sociais, como a gente sempre faz. Próximo jogo, Sérgio, você tem ele aí? Tem, peraí. Próximo jogo é sábado, dia 25, às 18h30, no Independência, contra o Tricordiano, nona rodada. Muito bem, então, Independência, sábado contra o Tricordiano, buscar mais uma vitorinha, quiçá garantir classificação, a depender dos outros resultados, não sei nem se isso é possível, mas eu acredito que seja, sim, matematicamente possível a gente conseguir conquistar essa classificação. E como não, o programa... Não é não? Sério? É, porque ainda tem 3 jogos, né? Então são 9 pontos. São 2, não? Não, são 3. Ah, então tô viajando, achei que eram 2. Primeira rodada. Faltam 9 pontos. Uberlândia, que é o quinto, tem 12. Então são 2 pontos, né? Então... Sendo 3 rodadas, não tem essa chance, não. Eu achei que 9 pontos é muito ainda, perto dos 14 que a gente tem. Dá pra... Basicamente, dá pra até o Democrata. Não, o Democrata não dá mais. Não, o Democrata não. O Vila Nova empata com a gente. Quem tá brigando pelas duas vagas que sobram, né? É América, o RT, Uberlândia, Caldense e Tombense. O Tupi já não tá brigando mais. Ainda tem chance. Eu não quero parecer arrogante dizendo que sobram 2 vagas, mas na verdade só sobra uma, gente. A terceira é nossa. Isso, beleza. A nossa vaga a gente não perde, não. Mas a... Também acho que não. Até porque, cara, os confrontos. Eu tava olhando. Quem que jogou hoje foi o Tombense, que jogou contra o Cruzeiro, né? Os outros 3 que estão brigando com a gente, né? Caldense, Uberlândia e o RT, pegam ou Atlético ou Cruzeiro ainda. Então, a probabilidade de perder pontos aí é grande. E ainda tem confrontos entre eles, vários. Então, o América tem o caminho mais fácil. Tá certo. Eu acho também. Mas, enfim. Então, vamos na próxima semana. Qual que é o horário do jogo mesmo, você falou? 18h30. Ah, não. Como é jogo... Como é jogo na Independência também, a gente só entra então no próximo domingo às 20 horas. Esse é o dia e o horário do Decadentes regular. E pro meio de semana aí a gente vê um Deca Brand na Canela. Seu Sérgio Tavares, seu boa noite e qualquer eventual mensagem edificante para os nossos as nossas viúvas do Corneta. Tem alguma coisa aí? Oh, cara. Mensagem edificante não é muito comigo, não, mas sei lá. Não, melhor ficar calado. Pode ser só boa noite. Boa noite, galera. Tudo bem. Ô, gente, a animação hoje foi uma coisa que faltou nesse programa. Eu culpo vocês. Por quê? Simplesmente porque eu tenho o poder de culpar vocês e vocês não vão responder de imediato. Porque tem um delay. Ai, ai. Mas a gente volta aí no meio de semana com o Deca Brand na Canela, se tudo der certo. E no domingo que vem, para falar de mais uma vitória em cima do Tricordiano, para deslanchar, chegar a 17 pontos e ficar cada vez mais próximo da classificação. Quem sabe a gente consegue, por exemplo, garantir o terceiro lugar. Com uma rodada de antecedência seria ótimo para a gente poder, para o Anderson ter chance de dar um descanso para os que são titulares na última rodada e testar alguma coisa que ele queira com mais tranquilidade, porque a gente sabe que o Campeonato Mineiro é tiro curto, então é um campeonato para teste, mas ele ainda é tiro curto e a gente não pode vacilar, porque a gente já sabe o que acontece quando a gente vacila, né? Mas estamos indo. Semana que vem nós estamos aí. Obrigado a todo mundo que acompanhou, que participou, que ouviu o programa. Quem não ouviu, vai ter uma coisinha mais limpa, mais divertida lá no MP3 no final dessa noite ainda. E a gente volta semana que vem, certo? Valeu, galera. Brigadão. Um abraço a todos. Até mais.